Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu tentei, já fiz de tudo, e ela não quer mais me escutar. Calma, amigo, dê um tempo, eu sei que ela vai te procurar. Já perdi a esperança, eu até mandei as flores que ela gosta mais. Me humilhei, mandei recado, e a resposta foi silêncio. Tá doendo tanto, nem lágrimas. Eu tenho mais do tanto que chorei. Coração, fala mais alto, eu sei que tudo isso vai ficar pra trás. Não consigo ver por onde, se não responde nem me olha mais. Vocês vão se achar de novo, o destino não vai permitir, vai juntar vocês. Quando isso for passado, vocês vão lembrar e desistir do que foi errado, e vão se amar bem mais intenso do que foi um dia. Esquece e segue em frente. O que importa em mim agora é amor, é amor, é amor. Ah, seria um sonho, mas faria tudo diferente. Não olhe mais pra trás, esquece e segue em frente. O que importa em mim agora é amor, é amor, é amor. É amor, é amor demais. Coração, fala mais alto, eu sei que tudo isso vai ficar pra trás. Não consigo ver por onde, se não responde nem me olha mais. Vocês vão se achar de novo, o destino não vai permitir, vai juntar vocês. Quando isso for passado, vocês vão lembrar e desistir do que foi errado, e vão se amar bem mais intenso do que foi um dia. Ah, seria um sonho, mas faria tudo diferente. Não olhe mais pra trás, esquece e segue em frente. O que importa em mim agora é amor, é amor, é amor. Ah, seria um sonho, mas faria tudo diferente. Não olhe mais pra trás, esquece e segue em frente. O que importa em mim agora em mim.